preto de pau em casa de um ferreiro. Vara fina não aguenta tubarão. É vara de marmelo, não é caramelo, canela é tempero. Madeira queimada é braseiro. Carvão é madeira, é pau, é madeira, é pau, madeira. É pau, madeira, é pau, madeira, é pau, madeira. Espeto de pau em casa de ferreiro. Vara fina não aguenta tubarão. Vara de martelo não é caramelo, canela é tempero. Madeira queimada é braseiro. Carvão é madeira, é pau. É madeira, é pau, madeira, é lenha. É pau, madeira, é lenha.